gotta dance. Dance, dance, dance, dance now. Magic Box. If you... É, eu tô falando em... É meio complicado fazer isso. Tá dando certo? Parece que sim. Pois é. Tô tentando falar ao mesmo tempo, mas não dá. Samantha Fox, I only wanna be with you. Yazoo situation, yes. And the Breski population, the only way is up. Sonia counting every minute. Christopher Clark, everybody's talking. Eclipse makes me love you. Erasure Star. E começamos o Flash House de hoje com Street Noise, Horse with No Name. Segura porque o segundo bloco tá maneiraço também. Se eu fosse você, não sairia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:43. Wilson Rádio Serviço. Imagine um grande prédio. Para ele ser resistente e seguro, a sua base precisa ser construída com muito cuidado e atenção, não é verdade? Então, a educação infantil é como se fosse a base desse prédio. Ela é a primeira etapa da educação básica das nossas crianças e jovens. É aquela primeira base que vai ajudar o aluno a crescer, a aprender e se desenvolver. Uma base sólida é o primeiro passo para o sucesso escolar. Então, não deixe seu filho fora da pré-escola, hein? Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. A Rio Sul Rádio também está no Instagram. instagram.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe e participe. Voltamos a apresentar Flash House. Capela. We'll be right back.

Perdido en la calle. Sometimes, sometimes we cry. I think about love in a lot of ways. And if it didn't hurt, would it feel the same? Oh, what a life. What a beautiful life it is. I'm trying to keep hold of the love you gave and give a little back in a better way. Cause I see blue skies, the colors look amazing. Reminds me of the day we met. You know I never change. This love I give is yours and mine. It's alright. Alone. This love, this life, this love I give is yours and mine. Yeah.

of Radio Broadcasting. Rio Soul Radio. Over me, I'm ready to lose my

what I ooze, what I bet, what I lose, that I'd still be waiting on you. Build me up and then I fall apart, 'cause I'm up.